Cast está começando mais um querido sensacional caramba cast. Isso mesmo, galera. Está começando mais um querido caramba de todos aí, beleza? Vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. E depois, embora falar ainda da semana maravilhosa do caramba, fazendo aniversário. Mas primeiro, se apresente, Tute. Fala, carambeiros! Caraca, cara, agora já temos um ano de caramba. Meu Deus do céu, que emoção, gente. Tem lágrimas saindo dos meus olhos. E a falsidade, hein? Brincadeira. E o Rafa também aqui conosco. E aí, galera, um ano de caramba, que estou muito animado, é isso aí. Eu queria contar uma coisinha pra vocês, bastidores de Caramba Cast, né? Tava lá o Tute, acabou de tomar aquela coca deliciosa, né? Opa, maravilha. Aí... Ah, lá vem a história. O Tute foi falar que a cidade era longe pra caralho, né? Que alguém tinha tomado aquela coca batuta. A coca subiu, meu amigo, e só foi bem assim, ó. A cidade era longe pra caralho. Cara, foi muito engraçado. Eu morri de rir, pena que não estava gravando. Que acho que foi a risada que eu alcancei mais desse 10, não foi, Jair? Porra! Os vizinhos escutaram. O Henrique Cristo escutou a risada do Rafa. O Henrique Cristo, pô. Caramba. Mas enfim. Aí você diz: acabou as apresentações do caramba. Se engana você, meu amigo. Está aqui também conosco. Polly! Eu sei que muita gente sentiu minha falta, mentira, mas eu senti a falta de vocês. Isso. Eu tenho a dizer... Fala lá, Polly! Eu tenho a dizer... Eu com a minha voz sexy. Isso, já citando. Eu estava andando por ali, o cara falou, caramba, Cast, cara, muito bom, eu estava escutando lá. E Jaime, quem era aquela menina da voz sexy? Dos carambas antigos aí. Isso aí. Dos carambas antigos. Não era menina não, pô. Era o Rafael antes de envelhecer. Nossa. Caramba. Aí eu falei, dos carambas antigos, voz sexy? Aí ele falou, ah, a Polly. Então, Polly aí. Garota da voz sexy, então, no caramba? É voz feia. Voz feia, não. Modesta. É modesta, gente. É muito modesta essa menina. Mas enfim, estamos aqui nós três reunidos aqui depois de, nossa, faz tempo. Mas enfim, estamos nós três aqui para falar do caramba para vocês, dialogar carambisticamente com vocês. Mas antes vamos para os nossos queridos comentários, isso mesmo. A vinhetinha do comentário. Claro que a gente está em época de Copa, né, Rafa? Os comentários são todos sobre Copa. Meu amigo, o país da samba e das bundas, mano. Dos mamilos também, mano. É, dos mamilos. Mamilos! Que é o país dos mamilos. Mas enfim, vamos para os nossos queridos comentários. Primeiro comentário aqui é do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: e aí, carambeiros, parabéns. Cada caramba muito épico. Que foi relembrado. Muito, muito épico. Continue com esse brilhante trabalho que só vocês conseguem fazer de melhor. Falou pra vocês. É nós que voa, bruxão. Isso. Senhora, esse aí é do Harry Potter, né? Lógico. E o próximo comentário? Próximo comentário, então, é do Rafael Rodrigues, que por incrível que pareça, não é o mesmo do comentário passado. É porque um é Pedroso, e um é de Rocha e um é Rodrigues. É, claro. Todos entenderam a piada. É. Ok, então, o comentário do Rafael Rodrigues foi: parabéns pra todos vocês. Me zoaram por um errinho de português. Zoa. RSRSS, mas tá valendo. Muito sucesso, sinto muito orgulho de ser amigo de vocês, de ter estudado com o Rafa. Ficou parecendo Aguenta Coração do Faustão. É, caraca, hein, bicho, arquivo, ô louco, meu, arquivo confidencial, olha quem tá falando lá, Rafa, você tem as emoções. Ah, meu Deus, ele me emprestou o caderno, cara, uma vez. Enfim, vocês são especiais, não só pra mim, mas pra muita gente que adora o caramba. Abraço, galera, dá vontade de chorar, né, Jaider? Certeza. Parabéns, caramba! Eu aprendi o significado de especial. Especial é quando a pessoa não quer dizer que você é estranho. De verdade. Parabéns, senhor. Você é muito especial, cara. Muito especial. Você pode ter certeza porque a pessoa é tipo... É porque a pessoa é tão estranha que é indefinido. Não acha, assim, nada pra definir. Ela fala especial. É tipo um diferente. Especial é tá único. A pessoa é especial, ela é diferente. Ela é tão idiota que ela não pode ser caracterizada. Mas enfim, todo mundo aí parabenizando o caramba aí. Isso. O cara, me lembrem de nunca mais fazer um cast retrospectiva, porque eu me lasquei pra procurar cada partezinha dessa daí, cara. Caralho, o Jaider é um guerreiro, galera. Tipo, sei lá, uma hora vezes 52, carambas. Eu tive, não sei nem quanto dá de horas aí, mas eu tive que procurar nessas horas tudinho cada efeito. O Jaider é um guerreiro, velho. Teve uma vez que ele veio desesperado pra mim e falou: Rafa, me ajuda que eu não tô conseguindo encontrar. Nossa. A parada do forrozinho, mano. E a gente teve que procurar cast por cast até achar onde estava o forrozinho. Mas enfim, deu uma trabalheira do caramba isso daí, mas realmente valeu a pena. Até a galera no Twitter lá falou desse jeito. Pô, pela primeira vez o caramba cast atrasa, não saiu no começo do domingo, mas é porque enrolou umas paradas aí também, que eu tava editando o caramba no sábado, já ia terminando. Quando foi a merda do programa, travou e regredi aí umas 3 horas de trabalho e tive que continuar fazendo tudo de novo, mas realmente saiu pra vocês no domingo. Deu uma suadeira tremenda pra colocar todos os efeitos, mas ficou show, né não? Pra comemorar o ano de caramba. Eu juro que se alguém falar que não gostou desse caramba, cara, eu desço o cacete desse cara. Eu não gostei do caramba. Que se foda então. Sai dessa porra, desliga o Skype agora. Desconecta. Desconecta agora. Ah, mas você falou que desceu o cacete. Sim. Adoro que desça o cacete. Agora eu gosto do cacete. Mas enfim, todo. Galera gostou aí, muita gente gostou. E eu achei que ficou bom mesmo. Afinal, passei sem sacanagem, deixa eu ver, umas 24 horas, 26 horas editando esse cast. Uma salva de palmas para o Jaider, grande editor do Caramba Cast. Obrigado. Não precisava. Mas enfim, Caramba Cast 54, esse daqui que estamos, né? Ainda comemorando a semana de aniversário do caramba. E iremos com um tema legal hoje. Qual o tema? Sou foda. Isso mesmo, os atores foda. Diguidinha. Sou foda. Na cama te esculacho, na sala, no quarto, no beco ou no carro. Isso, e o que vamos falar hoje é sobre os atores fodas. Isso, aqueles atores motherfuckers, isso mesmo. Iremos falar hoje aqui. E pra começar o nosso cast, já falando de um dos motherfuckers, motherfuckenses aí, Tute! Opa, galera! Inicia o nosso cast de sou fodas aí. Vamos abrir aqui o nosso cast de atores e pessoas e caras muito fodas que fizeram filmes. Cara, um cara que, tipo, qualquer filme que passe dele, por mais que o filme seja uma bosta, completamente trash, eu assisto do mesmo jeito. É um cara que até o nome dele já imposta poderosidade, é o Jean-Claude Van Damme. Se você ouve um cara chamado Jean-Claude Van Damme, você se esconde, cara. Porque, porra, não imposta, cara, que o cara é foda. O cara é foda. Pode falar. Não, e o cara, tipo, ele mede... Ele mede quanto? Ele é baixinho, cara, moleque. Moleque, cara. Moleque, cara, é idoso já, velho. Não, o cara é baixinho. Ele tem tipo... 50 anos, é um moleque. É. Ele é um cara, moleque. É um moleque. Como é que é? Deixa eu ver aqui quanto é que ele mede, cara. Querendo saber os comprimentos. Ah, ele nem é tão baixinho assim, não. Ele mede 1,77, cara. Mas comparado a, tipo, Arnold Schwarzenegger e tal, ele é baixinho, cara. E bicho é muito foda, cara. Em cada filme ele detona geral e tal. Muito bom. Como é que é aquele lá, o dragão branco, o tigre branco? O grande dragão branco. Isso, grande dragão branco. É épico, muito legal mesmo. O Jean-Claude Van Damme é um cara muito foda. Mas você pode ver que esses caras, tipo o Jean-Claude Van Damme, ele só faz tipo, um tipo de papel, né? O papel cabuloso, assim. Aquele que é o cara foda. E é sobre esses caras que a gente vai falar. Esses caras, tipo o Arnold Schwarzenegger, né? Exterminador do Futuro. Porra, você olha pro bicho e você vê um robô ali, meu amigo. Não tem jeito. Agora também, pra não deixar assim, vamos falar também da visão feminina sobre os fodões. O que você acha, digamos, a visão da Polly assim, do Arnold Schwarzenegger, aquele cara fodão, você vê o robô nele, literalmente lá, e ele se transformando num galã assim, engravatado, pra ser governador. O que você vê nessa pessoa, Polly? A diferença do foda para o foda governador. Assim, tudo tá ainda no meio da bandidagem, né? É. Mas, tipo, eu acho muita diferença, porque pro foda, ele só precisa ser foda, ele não precisa falar nada. Ele só... ninguém nem escuta ele abrindo a boca. Isso, assim, nem vê ele abrindo a boca. Ele só fala se tá lá vista, baby, já tá bom demais. Já acabou tudo, só escuta explosões e gritos e tal. Mas, assim, ele é foda, né? Fazer o quê? Agora, tem uma série de atores aqui que eu acho que são bem parecidos, que são esses três. Que é o Bruce Lee, o Jet Li e o Jack Chan, né? Eles têm aquela linhagem de luta mais corporal, né? Em vez de ser uma parada mais bruta... metralhador e explosões, é mais pancadaria. Isso, é uma luta legal. Tipo, o Jet Li e o Bruce Lee são atores de filmes mais sérios e tal, com mais porrada. Agora o Jack Chan, eu gosto muito do filme do Jack Chan, porque ele consegue juntar aventura, ação e humor no filme dele, eu acho muito legal. E tem uma coisa que o Jack Chan inovou também, é que mostrar os erros de gravação, mostrar que esse tipo de ator ele não usa dublê, né? Então, são eles mesmos que fazem a cena, eu acho muito massa nisso. O foda do Jack Chan é isso, cara, ele não usa dublê, tipo, passa algumas cenas que o bicho todo arrebentado, sai no sangue, e ele lá, velho, o cara, nossa, foda, ele se arrebenta e ele é o próprio dublê dele mesmo. Não, legal também é saber que, tipo, em 1973, o Bruce Lee gravou um filme chamado Enter the Dragon, que eu não vi ainda, eu tava pra ver esse fim de semana, só que eu acabei não vendo, em que o Jack Chan também participou. Eu agora também tô na dúvida se ele fez um papel grande ou não. Mas é legal saber, cara, que tipo, porra, os dois caras muito fodas de artes marciais participaram do mesmo filme. Então, e tem, esses atores são, tipo, tem essa linhagem mais corporal, né? Tipo, é tipo mais oriental mesmo, né? Porque o oriental é mais corpo a corpo, em vez de tiro e ação. Tipo, por exemplo, o Sylvester Stallone. O bicho é muito foda, fez Rambo, fez Rock, mas se você for ver, por exemplo, o Rambo, era o bicho que pegava a arma assim, fazia... é só isso, praticamente, né? Tipo, ele e... deixa eu ver... o Vin Diesel também, se você for ver, o bicho é mais tipo, pá, pá, um porradão. Ah, pode achar o Vin Diesel mó gatinho, né? Não pode. É verdade, ele é muito bonito, assim. Mas como todo, eu acho que em geral, assim, as pessoas gostam mais de ver ação. Porque eles, assim, tão bonitos e tal, mas fica só segurando a arma. Isso não é ser foda. Ser foda é, sei lá, não usar dublê, fazer uma cena realmente sua, você tá lá dando sangue. Mas é bem legal, assim, os papéis do Vin Diesel também. Eu gosto. Agora a gente tem que falar, né, velho? Pode colocar aquela música de suspense aí. Mais foda de todos, né? Nosso incrível ator Chuck Norris, né, velho? Porra. O que falar? O que falar de Chuck Norris, véio? Cara, Chuck Norris é rei desde que se entende por gente, cara. Ele tá com lá pelo seu 70... vai fazer 71 anos esse ano, cara. Se eu tivesse um avô que nem o Chuck Norris, cara, eu seria uma pessoa completa. Mas é porque uma vez Chuck Norris e o Superman apostaram uma queda de braço, combinado se quem perdesse usaria a cueca por cima da calça pro resto da vida. Olha só, velho. Chuck Norris. Cara, eu lembro de uma madrugada, cara, que eu tava vendo Corujão. Não, mentira, era Intercine, na Globo. E aí, um filme do Chuck Norris, cara, que era assim, tipo... Agora, quem lembrar o nome do filme também me fala nos comentários, porque eu não lembro agora. Mas o filme é assim. Chuck Norris tem um sobrinho, né? E os pais desse sobrinho... esse sobrinho meio que ele pressentia o medo e tal. Tipo, sempre que alguma coisa... pressentia o medo não, pressentia o perigo. Sempre que alguma coisa ruim ia acontecer, ele conseguia prever muito antes disso acontecer. E aí ele tava sentindo que uma coisa ruim ia acontecer, e isso ele tinha, era pequeno. E aí, falei, pá, mataram os pais dele. E ele acabou tendo que morar com esse tio na fazenda. E aí ele descobriu que ele puxou isso do tio dele, e o tio dele era o Chuck Norris e tal. E, cara, aí o cara vai pra guerra. É operação não sei o que lá, se eu não me engano. É tipo o Chuck Norris ensinando ele a chutar, cara. Você fica tipo, caralho, Chuck Norris. Moleque, você baba, cara, você baba. Chuck Norris é muito foda, cara. Não tem jeito, cara. Ele ensinando o moleque a lutar. E o Chuck Norris contando que na guerra ele correndo e desviando das minas, cara. Caralho, era genial. O Chuck Norris foi foda. É, velho, uma vez o amor encarou o Chuck Norris, velho. Desde então o amor é cego. Essa eu entendi. Essas piadinhas do Chuck Norris é sensacional. Mas enfim, até rolou, tava rolando um boato aí, não sei, umas 2 semanas atrás, 3 semanas, que Chuck Norris tinha morrido. Que óbvio que é impossível, porque ele fez um pacto com Deus, gente, e ele, todo mundo sabe que ele só vai morrer quando o mundo acabar. Ele não vai morrer, ele só vai trocar de plano e vai virar tipo novo Todo-Poderoso. Na verdade, ele vai só mudar para o plano não material. Mas então, vocês já perceberam que tem um ator muito fodástico também, que ele luta cabuloso, que eu acho os filmes dele muito legal, muito legal, que ele parece um cantor brasileiro? O Steven Seagal parece o Sidney Magal, né, velho? Nossa! Pariu! Meu sangue ferve, pô! Você... Tchau, gente, eu tô me retirando agora, tá bom? Parou! Quero ver a sorrir... Quero ver a cantar. Muito mais, é sério, não parece? Nossa, longe, parece. Idêntico que parece, claro, olha lá. Não, velho. Ah, vou colocar até aqui no Google. Steven Seagal. E o engraçado e literalmente cômico é que ele já foi músico, cara. Ah tá, achei que você falar vendo? Que ele já foi cantor. Caralho, velho, é o Sidney Magal. Aí embaixo tá o link. Por isso que é Steven Seagal, o Sidney Magal, tá vendo? Nossa, que fucking pariu. Que merda, cara. Aí embaixo tá o link aí da música dele. Você vê aí se tem alguma coisa a ver também com o ritmo do Sidney Magal. Cara, você sabia que o Sidney Magal, não, o Steven Seagal, ele... Ele foi o primeiro ocidental a dar aulas de artes marciais no Oriente. Mas porque o bicho é foda, cara. O bicho é foda. Pra você ver, ó, aquele chute do Anderson Silva, quem ensinou pra ele foi o Steven Seagal. É, cara. Ele veio aqui, veio aqui. Foi lá pra onde tava o Anderson Silva. Foi lá pra onde tava o Anderson Silva, ensinou pra ele os golpes lá e tudo mais, inclusive esse chute que ele... Aí você fala, ah, o ator, Steven Seagal, mas o cara é faixa preta e de... Como é que é? Ele é sensei de 7º grau em Aikido, cara. O bicho é foda, ele não é só ator. Aikido, pra você ver. O cara... Ele te dá um tapa e fala, você, Aikido. Não, você dá um tapa nele e te dá outro, cara. Não, você dá um tapa e você sente a dor. Isso, tipo isso. Mas o bicho não é só... Só ator. Ele é literalmente faixa preta. Não, o Jean-Claude Van Damme, né? Cara, você vai ver aqui, se liga, as lutas oficiais dele, tipo de karatê e kickbox e tal, você vai ver ele venceu, tipo, venceu em um round, venceu em um round, venceu em um round, venceu em um round, venceu. Praticamente todas as lutas que ele participou, ele venceu em um round, e a única que ele perdeu foi decisão dos juízes. Cara, o Jean-Claude é foda, moleque. Ele luta karatê, luta kickbox, luta livre. Aikido luta também? Acho que não. Aikido é uma... Assim, a maioria desses caras são muito fodas mesmo, mas acho que o Arnold Schwarzenegger, ele chegou numa época que ele chegou até a fazer balé, cara, pra aumentar a flexibilidade dele pra ele fazer os filmes melhor, sabia? Que lindo, viu? Eu lembro disso. Que lindo! Que fofo! É, que fofo. Você vai pra sua aula de Aikido, de karatê? Não, vou pra minha aula de balé. Colocando a munhequeira, a testa, parada na testa, assim, colocando camisa de malha. Pô, cara, vai lutar? Não. Balé. Nossa. Cara, caiu no meu conceito de fodão, mas enfim. Eu acho maneiro quando o cara faz isso, cara. Porque, porra, o cara é tão macho que nem fazer balé questiona a masculinidade dele. Questionei a dele agora, velho, porra. Nada. Ele é o Exterminador do Futuro, não questione. É, velho, o Exterminador do Futuro faz balé. Porque pra desestressar, sabe, o futuro é as tá bom, próximo. As doenças do futuro é estresse, né? Bruce Willis. Bruce Willis é muito foda. Cara, eu não... Nunca assisti um filme dele inteiro, cara. Ô, oh, velho, é duro de matar o Bruce Willis, velho. Nossa. Tá triste hoje, né? Hoje o negócio tá feio aqui. Entendeu? Eu adoro. É, velho, o Bruce Willis é genial, cara. Ele só que se você for ver, ele sempre faz o mesmo... Os mesmos papéis, né? Por exemplo, Bruce Willis, Vin Diesel, Arnold Schwarzenegger, Van Damme, como é que é o... Sylvester Stallone. Eles sempre fazem aquele papel de durão cabuloso, assim. Mas tem um que eu não acho ele tão durão, tipo Sylvester Stallone, mas eu acho ele um ótimo ator, que pra mim ele consegue fazer qualquer papel que ele quiser, que é o Will Smith. É, cara, o Will Smith, cara, é uma parada que ele é mega flexível, artisticamente falando, obviamente. É. Porque, cara, ele, porra, já fez sitcom, que foi o Fresh Prince Bel-Air. Já fez, porra, filme de drama, que foi o Seven Lives, cara, Seven Lives é genial. Comédia romântica, que foi o Hit, Conselheiro Amoroso. Já fez. Cara, o que a gente definiria como Eu Sou a Lenda? Ação? Eu Sou a Lenda, acho que é suspense, terror, um pouco de terror, né? Mas, tipo assim, ele já fez um pouco de tudo, assim. Ele fez o Hancock, né? É, ele fica com o Hancock, cara. Olha só uma coisa legal. É, no filme Rugrats e os Thornberries, que era daquele desenho dos bebês e da menina que falava dos animais, o Bruce Willis fez a voz do cachorro. Ai, do cachorro? Do cachorro, do Spike, do cachorro do menino lá. Não, ele faz outras vozes também. Tipo, ele fez também daquele do Sem Florestas, ele fez um personagem lá também. O bicho também é um mó. Digamos. Vozeiro. É, um vozeiro, assim, digamos. Que mais? Porra, cara. Um cara que eu acho também muito bom, cara, que eu acho muito bom, porque... Acho que até quando ele faz uma ação ainda sai engraçado... É o Terry Crews, cara. Terry Crews é o mais famoso como pai do Chris, ou então o negão das Branquelas. Ah, ele é muito foda, velho. Ele faz qualquer tipo de papel também. O pai do Chris... Eu vou falar dois caras que, primeiro, eu não sei se o Terry Crews começou assim, mas o The Rock, ele começou assim. Ele começou mais naquela brutalidade mesmo, cabuloso, de ser um fodão, e depois ele mudou um pouco... O gênero mais engraçado. Acho que todos esses caras fofadões assim, depois, no final das contas, eles vão fazendo umas coisas mais engraçadas. E o Terry Crews, ele é super forte, super cabuloso, mas se você for ver, ele se adapta direitinho ao gênero engraçado, né? Porque ele consegue ser sarcástico. Por exemplo, tipo, a gente já falou várias vezes aqui do Eurotreino. Tipo, é muito engraçado o Eurotreino, porque ele sabe usar a brutalidade dele e ser engraçado dentro da brutalidade dele. Ué, igual, cara. O The Rock, começou, fez o Fada do Dente, né, e fez o... uma parada lá do papai lá, que eu não lembro qual é. E eu acho que o Terry Crews é massa, muito engraçado, ele é muito legal. Ele é foda, forte e engraçado. Isso. Pô, cara, ele fez o... Ele fez um vilão do filme Gamer, cara. Que moleque. Esse filme todo foi genial, eu recomendo pra todos. Porque o filme Gamer tem até a participação... Não participação, sim, atuação mesmo. Do cara que faz o Dexter, o Michael C. Hall. Que não é um cara muito de ação, obviamente. Cara, Gamer, o filme inteiro é muito bom. E o Terry Crews, cara, fez o Hackman no Gamer, cara. Cara, aquele com aquela armadura gigante, moleque. Muito foda, cara. Vai estar aqui uma imagem... Comparando ele. Mas o negócio do Terry Crews, que eu não consigo ver nele assim, tipo, ele fazer um papel de, sei lá, drama. Sei lá, ele faz o de ação, de tudo mais, mas, tipo, porque tem como encaixar uma pontinha de humor ali. Agora, sei lá, se for fazer uma coisa totalmente drama, alguma coisa assim, totalmente, sei lá, eu não vou conseguir, velho, ver ele assim, normal. sem imaginar o sorriso de alguma coisa. É verdade, mas os atores que eu acho que, são mais completos, mesmo aqui, que tem um que a gente ainda não citou, mas que pra mim são os dois mais completos, que é o Will Smith e o Nicolas Cage. Que eles conseguem fazer. E eu ainda acho o Will Smith o mais completo de todos, porque ele faz qualquer coisa. Ele fez o Maluco no Pedaço, ele faz drama, que ele fez aquele lá do... Que ele consegue um emprego. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Ele fez Eu Sou a Lenda, que é um filme que não é comédia, é um filme ação, totalmente ação. A parada muito cabulosa. Ele faz drama, ele faz comédia, ele faz ação, ele faz romance, ele faz tudo, velho. Faz comédia, romance. O Will Smith, pra mim, é um dos atores mais completos. Tipo o Brad Pitt. Que o Brad Pitt é cabuloso. Você pode ver que o Brad Pitt faz tudo. Comédia romântica, romance, comédia, ação, faz tudo. Nicolas Cage também é bem completo. Agora, o Nicolas Cage, eu não consigo ver ele fazendo comédia. Comédia de explosão e de bagaceiro. Porque... Ué, Nicolas Cage já fez. Motoqueiro Fantasma. Vice Frenético fez também o Mestre das Armas. Fez daquele de drama lá também, não sei o que lá, dos Anjos. Presságio, muito massa, Presságio, velho. Que o Nicolas Cage fez, genial, aquele filme. Não, eu acho que ele tem o dom, ele não tem o dom, mas ele, tipo, ele consegue fazer comédia se ele quiser, cara. Porque ele é aquele tipo de cara que tem uma facilidade enorme pra fazer o que ele bem entender. Ele tem essa flexibilidade que o Will Smith tem, que o Terry Crews tem, que o Brad Pitt tem. Ele só precisa querer, cara. Vai ver, ele mesmo não quer fazer comédia porque não quer. Mas, cara, dá pra ver o Nicolas Cage numa comédia muito de boa, cara. A gente tem também aqui o nosso representante brasileiro, né? Tinha que ter um brasileiro também envolvido. Tinha que ter um brasileiro. Infelizmente, esse nosso brasileiro, ele é mais conhecido pelo seu único papel, pelo menos o único que eu conheço que ele fez, que é um papel foda, mas com certeza ele deve fazer outros futuramente. Acho que ele tava pra fazer um filme internacional. Eu tinha visto uma parada assim, ele foi fazer um filme lá fora. E o nome do nosso ator é o Wagner Moura. Pra quem não sabe, ele é o nosso Capitão Nascimento. Isso. Não vai subir ninguém, velho. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. Não vai, não. Ele é muito foda. Eu gostei muito da atuação dele. Foi muito legal. Porque ele é o Wagner Moura, eu considero ele um ótimo ator. Ele faz qualquer papel também em relação a Brasil, né? Porque exterior é outra coisa. É. Já fez. Se vocês forem comentar também, no exterior tem o menino lá, o Rodrigo Santoro, fez o Xerxes, né? Sei lá. Porra, ótimo, né? O nosso brasileiro que saiu e se vestiu de mulher, praticamente. Todo cheio de joia. Ô, velho, mas ele abriu o maior caminho, porque ele fez altas coisas, ele fez até um papel com o Jim Carrey lá, um papel não sei o que tá mó legal. Óbvio, mas mesmo assim, cara. Eu vi na TV esses dias o Wagner Moura dando entrevista, falando que foi fazer um... que tava fazendo um filme lá fora e tal. Eu tava tentando lembrar qual é o nome do filme. Calma aí. Porra. Cinema aqui. Parará. Eu acho que é o... Será que é o Elysium? Eu acho que é o Elysium. Que é um filme que só vai sair em 2000... É, esse mesmo. Elysium. Ele vai ser o vilão do filme. Isso que é o mais legal. Mas o filme só sai em 2013, galera. Então, sinto muito, mas ainda vai demorar. Isso. Vai demorar mesmo, porque o mundo acaba em 2012. Pois é. Enfim, o que mais? Temos o nosso querido aí, Tuti vai procurar o nome dele, que é o MacGyver. Quem faz o MacGyver? MacGyver é Richard, não sei o que lá. Calma aí, deixa eu ver o nome dele. É Piririm Pampum. MacGyver é o Richard Dean Anderson. Isso, também conhecido pelo esse seu único papel, digamos assim, é o MacGyver. Você tem um clipe e um chiclete, você faz uma bomba, como já diria o Rafa aqui uma vez. Gente, o cara que fez MacGyver também já fez Stargate SG-1, cara, que é a série de ficção científica foda. Isso, e se você ver, eu vou colocar o link aqui embaixo, você vê, o MacGyver só não tem uma receita assim para o sucesso, que é a receita da velhice. O cara já está meio velho, está gordo também, o MacGyver, agora. Pois é, MacGyver, e agora? Como é que você vai fazer pra emagrecer? E agora, MacGyver? Dá dois elásticos e um clipe que o MacGyver consegue emagrecer assim, rapidinho, senhor. Dois elásticos, ele faz um botox fodamente e pronto. Mas aí. Dá o clipe, ele fura assim, faz uma lipoaspiração. Exato, o que mais? Eu gosto do Johnny Depp. Johnny Depp. É foda. Johnny Depp já fez alguma ação hard? Acho que não, né, gente? Já, cara. Controlar aquelas mãos de tesoura ali, né, pra qualquer... Ah, é, cara! Não, Johnny Depp é mais completo, assim, se for ver, né? Mas, não, mas eu não vejo o Johnny Depp fazendo uma comédia igual o Will Smith. Mas, sei lá, o Johnny Depp é um ator bem excêntrico, né, velho? Porque, sei lá, ele é marcante pro caralho, né, velho? Ele é muito malandrão, assim. Bicho, é muito massa. O Johnny Depp é muito legal, velho. Porque ele tem um jeito... Ele tem um jeito misterioso, né? É. O jeito verdade. Misterioso do bicho é o que mais me assusta, mas enfim. Ele tem um jeito muito misterioso, o Johnny Depp. Se você for ver, ele sempre tem um ar que parece que esconde alguma coisa de você. É. Em todos os filmes, o Jack Sparrow, no Turista, no... Mãos de Tesoura, então nem se fala, né? Mãos de Tesoura, naquela janela secreta lá. Caraca, janela secreta é genial. Ele sempre esconde alguma coisa de você, parece que ele realmente... Tem alguma coisa, parece que você olha pra ele e você fala que ele esconde alguma coisa de você, mas você não tem como dizer o quê, porque você não consegue acusar ele. E isso é uma parada muito massa no Johnny Depp, ele é gênio também. Eu não considero ele um vilão, foda. nem um fodão, porque ele não fez nenhum papel de fodão, mas ele é um ótimo ator. Johnny Depp brincando de assassino não tem graça, porque ele sempre vai esconder alguma coisa de você. Ai, nossa, agora que eu entendi a piada. Nossa, qual é, tu? Tipo, não foi tão ruim assim, velho. Caralho! Que piada, eu perdi. Johnny Depp brincando de assassino não vai ter graça, porque ele sempre vai esconder alguma coisa de você. É. Tá, que pai, velho. Que pai. Eu não entendi. Você não entendeu, pô, olha, é assim, ó. Eu falei pra ele que ele é um misterioso, que você não sabe dizer o que ele esconde. Mas aí quando brinca de assassino, você não sabe, não consegue, é paia, porque ele sempre esconde de você, porque ele é um ótimo mentiroso, entendeu? Agora que eu fui brincar de assassino, bicho. Ah! Tava olhando uns vídeos aqui, realmente o Steven Seagal ensinou o Anderson Silva a dar aquele chute, velho. Cabuloso, né? Cara. Porra, agora que eu vi, cara, o Johnny Depp fez A Hora do Pesadelo. Ele era o namorado da garota, cara. Ah, e o Johnny Depp sempre faz aqueles papéis... Pra provar que ele faz papéis misteriosos, ele fez o Willy Wonka no primeiro, né? Uhum. No primeiro filme lá, e também ele fez o Chapeleiro Louco lá na Alice, né? O Johnny Depp é muito foda, velho. Isso daí, os fodões, digamos assim, os atores fodões. Terminando o cast por aqui, galera, não se esqueça de comentar na caixinha de comentários aí. Beleza? Qual o ator mais fodão pra você? Mas antes, eu queria fazer uma pergunta. Desses que foram citados, de fodões, assim, digamos, de metralhadoras e explosões, Polly, qual pra você, qual o mais sexy, digamos assim? Ah, eu acho o Capitão Nascimento, talvez o brasileiro. Isso, Capitão. Capitão Nascimento. Vou defender o meu país. Isso, Poli escolheu o produto nacional, tá certo. Quem mora nessa porra aqui sou eu! É isso aí, incentivando o mercado interno. Isso, mas aí. Vamos terminando então, caramba, por aqui, galera, mas antes vamos para as nossas queridas conclusões. Por favor, Rafa. Olha, galera. Eu acho que assim, que igual a gente falou, tem vários tipos de fodão, né? Tem o fodão mais ação, né? Mais tiro, que é tipo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, andando. Mas eu vou definir um fodão aqui, eu acho que desse que a gente falou, que eu acho mais legal, mais fodão, é o Will Smith. Isso. E Tute! Cara, Eu realmente tenho, tipo, não sei, cara, eu realmente não sei, acho que foi porque eu vi um filme dele quando era muito pequeno, e eu adorei, cara, o filme do Jean-Claude Van Damme, já abri o cast com ele, porque eu acho ele foda, sem mais, cara, o Jean-Claude Van Damme, cara, tipo, ele é baixinho, e tipo, ele mata geral com dois metralhadores na mão, assim, o moleque é muito bom, não tem gente mais foda. Pra mim, eu acho o Arnold, cara, o Arnold é muito foda. Claro, mas você sabe que o Arnold morreu, né? O baixinho lá. O. Como é que era o nome? Gary Coleman. Uhum. Foi muito engraçado. A gente vai ter uma bateria tocando. World don't move. should have been the last Spider-Man. Mas enfim, e Polly também. Ah, eu gosto, assim, apesar de todos, eu gosto do Jack Chan porque ele é muito engraçado. Eu gosto de Tinha esqueci do Jack Chan, mas ainda fico com isso. Ele é muito foda e é muito engraçado, assim, mesmo ele tem ações terríveis de risco, explosões, e o mundo tá acabando e tal, ele tendo que lutar, ele ainda consegue fazer graça, então eu gosto muito dele. Isto, galera, então, terminando o cast por aqui, continue acompanhando os Carambas Casts, não se esqueça de comentar, não se esqueça de divulgar, beleza? Bom, é isso daí, terminando por aqui, galera, hasta la vista, fui! Ai, caramba! Aí já, a gente esqueceu de um padrão, né? Qual? Vitinho avassalador. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro sempre.